Olá, boas! Prediletas da Casa. Um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Opa, opa. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Olá, boas! Eu sou o Rei Arthur. Estamos começando mais uma edição do Prediletas da Casa, aqui na Radinho FM, frequência não tão modulada assim, ou muito modulada, né? Porque quando se trata de modulação, essa rádio aqui é auge, é o apogeu do que diz respeito à música eletrônica, ao pós-punk, talvez, né? A música experimental. A música industrial, a música, o eletrônico em todas as suas ramificações deliciosas, né? Mais voltado mesmo pro experimental e pra tudo mais. E outras coisas também, até o progressivo no bom sentido tá aqui no meio. E não diferente, a gente vai ter um programa muito bom pela frente nessa uma hora de programa. A gente tá meio atrasado, mas não tem problema, porque essa rádio aqui, por enquanto, tá, né, tá assim, meio caótico, bagunçado. Eu acho que é assim que tem que ser mesmo, e tá legal. Ninguém, enfim, segue a risca, por enquanto, e esses programas daqui da rádio são reprisados diariamente, né, em horários alternativos, aleatórios, que nem eu sei também. E, enfim, para esse programa aqui, eu separei algumas coisas da semana, que, como vocês sabem, esse programa é exatamente isso. É uma seleção que eu faço na semana dos discos que eu ouço e avalio, dou notas e tudo. Tudo bonitinho, recortadinho aqui para vocês ouvintes. E a gente vai começar esse programa com Anne Gillis. E a música LX Green One. É um disco muito bom que eu ouvi um tempo atrás e é cheio de colagens não, de loopings, né? Brincando muito com o estéreo, né? E com as frequências e com as oscilações, até de tempo, né? Essa primeira faixa aqui dá pra ter uma ideia exatamente do que é o resto do disco. É um grupo ou alguém francesa, né? É da França. E esse disco é de 1984. Deixa eu só conferir aqui. Sim, 1984. E é isso aí. Espero que gostem. Voilà. We'll be right back. prediletas da casa? In every way. Prediletas da casa? Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa. A gente ouviu Amy Gillis com LX Green One. Bem legal, né? Trabalho muito bom de looping. E estou sendo devidamente observado aqui. Essa é outra história. Vou tampar com a caixa de som aqui. Então voltando aqui a vocês. Para com isso. Desculpa, gente. Tô emocionado. Como sempre. Muita emoção fazer esse programa aqui. E a gente vai ouvir agora Carl Stone com Shin Key. É uma música que eu ouvi numa rádio chamada Earwaves. Eu sempre falo dessa rádio aqui pra vocês. Fica a dica. Só procurar aí Earwaves. Ear de ouvido, né? E waves de ondas. Tudo junto. Earwaves. É uma rádio que é proliferada da Soma FM, que é uma rede de rádios muito boa, que tem aí na internet de graça pra todo mundo. E essa Shin Key é de Carl Stone, e ele, tava procurando aqui alguma coisa sobre ele. Ele trabalha com música eletrônica e música eletroacústica desde o começo da década de 70, né? Ele é um compositor americano. Ele estudou música com Morton Subotnick, né? Então, lá em Cambridge, eu acho. Ou nos Estados Unidos. Enfim. Cambridge é nos Estados Unidos? Não, não é, né? em Londres, né? Não, então, ele nos Estados Unidos mesmo. Na Califórnia, talvez. Devo estar confundindo os C's. Então ele, como eu já disse, né? Ele compõe música eletroacústica desde 72. Começo da década de 70. E essa música é uma manipulação de outros sons, assim, instrumentos acústicos e uma melodia, uma música bem popular, né? Ele trabalha com samplers de material melódico da música popular, assim, e o trabalho dele pode ser associado, sim, ao minimalismo. E vocês vão perceber que é muito interessante a ideia dessa música, que ela é toda gradativa, entende? Nos loopings. Assim, um looping não é necessariamente uma repetição para ele, né? Aqui nessa música, especificamente. Não uma repetição padrão, mas sim uma repetição gradativa, que vai se abrindo cada vez mais, né? Vamos supor, na extensão, no envelope, né? E vai fechando cada vez mais. Não vai fechando cada vez mais. Vai se abrindo cada vez mais até a metade, depois vai se fechando cada vez mais até o fim. Enfim, fica complicado, né? Fica complexo de explicar desse jeito aqui. Acho que a melhor maneira é a gente ouvindo mesmo. Espero que gostem. Vamos lá. Unforgettable. Prediletas da casa? In every way. Prediletas da casa? Thank you. unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, estamos de volta com Prediletas na Casa, aqui na Radinho, frequência modular. A gente ouviu Carl Stone com Shin Key. Legal, né? Bem aquilo que eu falei antes da música mesmo. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, fica curioso, curiosa. E agora a gente vai ouvir 3 e-mails Tempelskissen com Vernichtungsgefahr. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas provavelmente não seja. Outra esquisitice sonora, recortada e sampleada e gostosa de ouvir, como sempre, ou não, né? Isso não faz tanta diferença aqui. É de um disco que é coletânea, com várias coisas. E o que mais que eu posso dizer? Ah, não digamos, ouçamos, né? Você está narradinho. Vamos lá, vamos de música. Vermirbend, eindeutig. Thank you. prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Oi, a gente acabou de ouvir 3 e meio Temple Kissing. E é meio que bem industrial, né, também. Trabalho belíssimo, trabalho de Mutin, né, sequencial e sei lá, bem bom. E agora a gente vai ouvir Ivor Aksegovic com Turkish Delight. A princípio eu achei que Ivor seria algum compositor de música eletrônica e tal. Mas não é, é o nome de um grupo. Tá bom? É um grupo dinamarquês, esse disco é de 1983. Esse disco é chamado Montar-se la Testa. 82, aliás. É uma capa muito bonita, capa azul. 2 tons diferentes de azul. E é isso, ele é como se fosse, como se o Captain Beefheart, por exemplo, tivesse gravado e encontrado os caras do Residence e gravado pela Ralph Records, né? Assim, isso na década de 80 e tal. Vamos de som, sem mais delongas. Você está na radinha. Não se percam por aí. Is anybody home? Is anybody home? Is anybody home? There's dogs in the park. There are dogs in the park. And a faint sun. And a faint sun. There are dogs in the car. And a car wheels in the high. A car wheels in the high. And a faithful is anybody No. can be brutal enough. Da casa? In every way. Prediletas da casa? Opa, opa! Está de volta o Prediletas da Casa. Estão de volta as ratas também, né? Já foi saindo aqui a outra música sem mesmo pedir licença, né? Bom, a gente ouviu Ivor Exegovic com Turkish Delight. Delicioso, né? Eu tava pensando que é um frígio, é um vamp frígio, super saboroso e cheio dos recheios, assim, bons de saborear, né? É, como cozinha, como tudo. Como música, ambiente, tudo entre aspas, né? E esse programa tá muito legal. Eu tô gostando muito de fazer os programas prediletos da casa em geral. Tá sendo uma experiência muito boa, muito intrigante. Eu tô muito seduzido por essa ideia de selecionar músicas dos discos que eu tenho ouvido nas semanas e guardado aqui, né, produzido esse conteúdo e deixado esse material aqui liberado para todos vocês ouvintes. Muito interessante. Então agora a próxima música que a gente vai ouvir é Bernard Bonnier com Blue Marine. Pelo que consta, esse disco aqui é um disco raríssimo, que é um disco de 1984, chamado Cassetete. É um disco de música eletroacústica e música concreta. É uma coisa, só que, né, tipo, bem dançante, assim, algumas faixas, outras mais reflexivas, outras mais excêntricas. Um disco que vale muito a pena de ouvir inteiro. Bernard Bonnier, Cassetete, do Canadá, né? E é isso, por enquanto fiquem com música e boa sorte! Ai, gente, errei, né? Vocês já estão acostumados com esses errinhos básicos. Agora vai. Foi. Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa aqui na Radinho. A gente ouviu o Bernard Bonnier com Blue Marine. E agora a gente vai mudar um pouco as áreas, mudar um pouco essa atmosfera eletrônica dançante. Tantos recortes, né? Tantos loopings, para ir para uma coisa mais sólida, talvez. Igor Wakevich é um grande compositor de música contemporânea, avant-garde, né? Gravou vários discos de estúdio na década de 70. Fez várias coisas. Ele foi amigo, inclusive, daquela banda lendária de rock progressivo Pink Floyd, na década de 70, onde acredito que poderia ser, talvez, dessa da panelinha wateriana, né? A panelinha Roger Waters, que era mais de vanguarda mesmo, especialmente na década de, no começo da década de 70. Pode ver, por exemplo, o Ron Gessing, né? Ron Gessing, que era amiguinho do Zappa. Era amiguinho do Roger Waters e gravou junto com ele, inclusive, aquele disco Music from the Body, com o próprio Roger Waters. Eu creio, né, que ele fazia mais parte dessa panelinha wateriana, no que diz respeito a Pink Floyd. E em 74, o... quem diria, né, olha só, pasmem, o Salvador Dalí pediu pra ele compor uma ópera, poema, né, em 6 partes, intitulado To Be God. Entre outras coisas, depois, lá em 2007, ele começou a trabalhar com músicos de música clássica indiana, assim, né, como Pandit Hairspread Chaurasia, Zakir Hussain, entre outros. Então, são sensacionais os discos que esse cara gravou. Eu gosto muito do primeiro, chamado Faust, mas não é esse que a gente vai ouvir aqui, não. A gente vai ouvir uma faixa de um outro disco. Deixa eu conferir aqui que disco seria esse. Não tem. Não tem o nome do disco. Mas é um dos discos da discografia dele, que não é tão vasta assim, deve ter lá seus 6 discos. Vale a pena ouvir a discografia dele. A faixa que a gente vai ouvir se chama Eve Speaks. Ok? Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Oh, prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Legal, né? Espero que tenham gostado. As outras músicas dele não tem nada... Assim, nenhuma música tem semelhança com a outra, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você ouve e já imediatamente decifra, né? Assim como, sei lá, um solo do Hendrix, por exemplo. E como eu estava dizendo ali atrás, essa ligação dele com o Pink Floyd na época, esse contato, essa convivência com o Pink Floyd na época, pode sim ter sido da parte do Roger Waters, e me lembrei de outras coisas, que até comentando com um amigo, inclusive que tem um programa sobre Pink Floyd aqui na Radinho, aos domingos, às 10 da noite. Eu cheguei na conclusão que o Pink Floyd pra mim é assim, o Roger Waters é esse músico vanguardista que talvez tenha sido um pouco frustrado por não ter explorado bem isso no Pink Floyd, assim como ele explorou, por exemplo, nos discos solo dele, especialmente na década de 70. E arquiteto, amigo do Syd Barrett, de faculdade, né? É mais o racional, assim, da banda. O David Gilmour era mais bluseiro, né? Então ele não tinha muito essa ligação com o avant-garde. Isso pode ser percebido também nos discos solo dele. O Richard Wright é o Maria vai com as outras, né? Esse termo já diz por si só. E o Nick Mason, o corretor de imóveis, porque simplesmente porque ele se parece com um corretor de imóveis. Sentado. Sentado na bateria, em frente aos drums. Mas esse programa não é sobre Pink Floyd. Apesar que Pink Floyd é um tema recorrente aqui na rádio, né? Você deve ter percebido. E agora a gente vai ouvir um som chamado Theme from Barricade, de Hajime Tashibana. É a esquisitice japonesa, ele já gravou vários discos solo, ele era de um grupo chamado Plastics, da década de 70. É um grupo de música pop, simplesmente, e o trabalho solo dele é bem diferente disso tudo. Tirem suas próprias conclusões. prediletas da casa? In every way. Prediletas da casa? Oi, estamos de volta com Prediletas da Casa, correndo aqui, porque tá acabando já o programa, não vai dar tempo mais de ouvir mais nada. Então, eu agradeço a todos vocês pela companhia e pela audiência. Eu gosto muito de fazer esse programa e de conviver aqui com vocês. E agora não perca na sequência o Luz, Câmera, Croquete. Comigo também, apresentando. O filme de hoje é uma surpresa. Se você ouvir, você vai descobrir que filme que é. Não perde por esperar. É isso aí, semana que vem a gente volta mais uma vez com Prediletas da Casa, com outras seleçõezinhas especiais separadas para vocês ouvintes. E fiquem ligados na programação da Radinho. E logo mais. Tem mais? Espera um pouquinho. Mais um pouquinho. Estou procurando aqui a vinheta. Chamadas prediletas. Fui. E logo mais tem mais. Até! Olá, boas! Prediletas da casa. Um conteúdo musical cuidadosamente selecionado a partir do acervo pessoal do Rei. Opa, opa. Todos os sábados às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados.